Salve Matheus Barbosa. Daquele jeito, moleque. Tamo junto, parça. Máfia criminal. Vai que vai. Ai, João, nossa vida não é fácil. Correr dos bota, se esconder no mato. Nossa biqueira tá daquele jeito. Cocaína, crack, maconha o dia inteiro. Vários moleque na campana bem ligeiro. Sempre atento nas vielas e beco. Mais um assalto, outro homicídio. Sempre ligeiro pra não tomar tiro. Viver no crime não é fácil, tô ligado. Ver os gambé invadindo seu barraco. Sua mãe implorando pra não te levar. Já é velha e como que ela vai ficar? É doente, precisa de você. Ser humilhada na revista pra te ver. Orando pra você mudar. Pedindo pra Deus pra te libertar. Liberta, ó Deus, liberta. Ele dessa vida, ele dessa vida, ó Deus. Liberta, ele dessa vida, ele dessa vida. Deus, cuida do meu filho. Sei que ele errou, mas é um bom menino. Deus, cuida do meu filho. Sei que ele errou, mas é um bom menino. Pique treinado pelo Kai dos menino. Bota terror ou talibã. Resbolar aqui mesmo interior. É desse jeito, vários crânios aberto pela calçada. Sem massagem pros comédio, crime não admite falha. E a biqueira tá milhão, não sobe e desce do morro. A droga é o câncer que vai te matando aos poucos. Vida de crime é assim, você sabe como termina. Faz morada no inferno, solidão na cela fria. Mas quem quer viver assim, trabalhando só pra comer? E o sistema é cruel, sempre escravizando você. Agora é tarde, que se foda, vou mesmo pro arrebento. Meter bronca nas mansão, esse é o meu passatempo. E depois só curtição com as putas de mini saia. O instrumento de trabalho é o chumbo da automática, que vai abrir um buraco no peito de quem entrar pela frente quando o Jason de capuz vier buscar. Corre, corre, madame, sai da frente que os ladrão já cansaram de migalha e tão querendo ser patrão. Se o país já me condena desde quando nasci, não tenho nada a perder, eu quero é mesmo é ser feliz. Do jeito que vivo, ninguém vai me compreender. É mais fácil me julgar e nunca vão absolver. Minha vida não é fácil desde os 12 percebendo. Pobre nasce pra perder já de cedo o sofrimento. Quando não é tempestade destruindo o telhado, é o bota podre justo que invade sem mandato. Ainda querem nos calar perante a opressão. Somos o fruto do descaso com folhas de munição. Mas quem vai nos julgar se não pedimos pra nascer? A gente nasce, sofre e morre com esperança no quê? Ore por mim, minha mãe, com fé liberta seu filho. Pra sociedade sou um demônio, pra senhora um bom menino. Ó Deus, liberta ele dessa vida, ó Deus. Liberta ele dessa vida, Deus. Cuida do meu filho, sei que ele errou, mas é um bom menino. Deus, cuida do meu filho, sei que ele errou, mas é um bom menino.